A emissão que se segue é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Regional Sanjourense, a emitir em FM na frequência de 88.1 em São João da Madeira. Ao Planeta Rock está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora, com destaque para o novo álbum de Carlos Santana. Guitar Heaven conta com alguns músicos convidados a interpretar grandes clássicos rock de todos os tempos. Começamos por ouvir o All of the Love dos Led Zeppelin na voz de Chris Cornell. Agora segue a faixa número 2 do álbum Guitar Heaven, Can't You Hear Me Knocking, com Scott Weiland. We'll be right back. Sunshine of Your Love, uma das canções do novo álbum de Carlos Santana, o disco Guitar Heaven, aqui com a participação especial de Rob Thomas. Voltamos já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. Smile, My Guitar de Gently Whips, mais um grande clássico escolhido por Santana para o álbum Guitar Heaven, aqui interpretado por Indiara e também Yo-Yo. Este é o Planeta Rock em órbita ao longo da próxima hora, ainda com destaque para este novo disco de Carlos Santana, Guitar Heaven. Agora seguimos em frente numa sonoridade bastante diferente daquela que acabamos de ouvir. É para o clássico dos AC/DC Back in Black, aqui com Naz e Janelle. To be back, yes, I'm let loose from the noose that's kept me hanging about truth. I keep looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hearse cause I never die. I've got nine lives, cat's eyes, using every one of them, running wild. I'm back, y'all. That's right, I'm back. Yeah, that's right. In the back of a Cadillac, number one with a bullet, I'm a power pack. Yes, I'm in a bang, I'm with a gang. They gotta catch me if they want me to hang, cause I'm back on the track. Get in the back, nobody's gonna get me on another rap. So look at me now, just making my play. Don't try to push it up, just get out of my way. Yeah, get out of my way. Let them know Carlos Santana got knives on the ground. Black.

Chris Daughtry a dar nova vida ao clássico Photograph dos Def Leppard no álbum Guitar Heaven de Carlos Santana. Lá atrás ouvimos também Smoke on the Water dos Deep Purple com a Jacob Chaddix. E agora temos Gavin Rossdale, esse mesmo, dos Bush, aqui no tema Bang a Gong, também acompanhado por Carlos Santana. Participação especial de Gavin Rossdale dos Bush no tema Bang a Gong no álbum Guitar Heaven, disco de tributo de Carlos Santana aos maiores clássicos rock de sempre. Alguns deles, outros terão ficado fora, mas nunca se sabe se não surgirá um novo disco também seguindo a mesma filosofia. Já a seguir voltamos para a última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. Well, she's walking through the crowd with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Say circus mind that's running round. Mais um clássico do disco Guitar Heaven de Carlos Santana, novo álbum do músico, que conta com a participação especial de outros grandes nomes da música. Ouvimos também Joe Cocker nesta última faixa do disco Guitar Heaven, que de resto esteve em destaque no programa de hoje. Na próxima semana há mais, neste mesmo horário. Já sabem, estamos no Facebook, procurem e adicionem a página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Whose well-head sounds kill. the steel mill front. What a pose in a generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City. Say papa, papa, papa, papa, papa, Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and mama, mama, mama, Sam. You and mama, mama, mama, Sam. Let me tell you about your blood, bamboo can. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, we wanna go home. Oh, Papa Sam, everybody wanna go home. Rock. By Miguel Freitas.